beija os olhos e já que eu não esqueço, lembro de que eu amo, só assim que eu compareço. E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, me beijar a gente beija. Respiro, fecho os olhos e já que eu não esqueço, lembro de que eu amo, só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. Alô, Quitandinha, Quitandinha, estremece tudo e põe essa galera pra dançar. Eu pensei que fosse só fugir, que tudo ia ser tão fácil assim, mas foi ao contrário, me perdi e de repente bateu um desespero. Como se fosse fácil esquecer o primeiro beijo que rolou. Como se fosse fácil entender quando o assunto é amor. A noite toda não deu pra dormir, fiquei pensando em você. Liguei a TV pra me distrair, tudo que eu olho me lembra você. A noite toda não deu pra dormir, fiquei pensando em você. Então percebi que ainda não é o fim, que juntos a gente tem muita coisa pra viver. Como se fosse fácil esquecer o primeiro beijo que rolou. Como se fosse fácil entender quando o assunto é amor. A noite toda não deu pra dormir, fiquei pensando em você. Liguei a TV pra me distrair, tudo que eu olho me lembra você. A noite toda não deu pra dormir, fiquei pensando em você. Então percebi que ainda não é o fim, e juntos a gente tem muita coisa. Sem você, curte o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero mais a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, nossa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, vai me ter, eu tome bom com você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Com você é especial, valsa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, eu tô brincando com você. Nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Eu sou chameiro, bom demais, agora o amor que a gente faz. Com você é especial, valsa virou carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Que eu tô sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Eu apanho, mas não corro. Vai dar ordem pro seu cachorro. Se eu não tô engolindo choro, imagine engolir desaforo. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas, respeita. Você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas, respeita. Você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex. Respeita. Não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Eu apanho, mas não corro. Vai dar ordem pro seu cachorro. Se eu não tô engolindo choro, imagine engolir desaforo. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas, respeita. Você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas, respeita. Você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas modas sertanejas, respeita. Você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto do meu ex. Quitandinha! É mais lindo a vida se existe amor. Tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito envolver-se por inteiro com alguém, com amor, por amor. É mais curto o caminho se somos só nós dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão. É melhor. É melhor. Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor. Você pode fazer sempre um amigo esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. Fantástico. gosto. É mais doce um beijo se existe amor. Tem mais luz no sorriso se existe amor. São brilhantes os olhos quando brilham tudo, amor. Com amor, por amor. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. Por amor é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor você pode fazer sempre um amigo esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. Banda W7, emoção do início ao fim. Quitandinha treme tudo, esquece tudo que te ensinaram. Escuta a voz do teu coração. O amor é muito mais que palavras. Paixão é bem maior que a razão. Ninguém pode transar o teu sonho. O sentimento é mais que um tesão. A gente faz o próprio destino. O sim é bem mais forte que o não. Guarda o teu segredo. Amor escondido tem mais sabor. Vai além do medo. O que é mais difícil tem mais valor. Segue o teu caminho. Sem rei, sem guru, sem temer ninguém. Faz a tua lenda. Encontra o tesouro que você tem. O tempo vai passar, tudo passa. Um dia você vai se lembrar de alguém que te adorava de graça. Quem sabe você vai me ligar pra me dizer que sente saudade e quer ficar comigo outra vez. A gente encontra felicidade por todo o mal que a gente não fez. Guarda o teu segredo. Amor escondido tem mais sabor. Vai além do medo. O que é mais difícil tem mais valor. Segue o teu caminho. Sem rei, sem guru, sem temer ninguém. Faz a tua lenda. Encontra o tesouro que você tem. W7, emoção, do início ao fim. Guarda o teu segredo. Amor escondido tem mais sabor. Vai além do medo. O que é mais difícil tem mais valor. Segue o teu caminho. Sem rei, sem guru, sem temer ninguém. Faz a tua encontra o tesouro que você tem. Yeah, yeah. Quitandinha. Fazer pra te ter. Claro que eu não vou. Não volto mais, chega de mentir. tudo e põe essa galera pra dançar. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bom, escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico, anônimo. Romântico, aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz e você nem dava bom, escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele que te deu um guarda-chuva pra mim, vai. Quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão, e sempre vinha assinado no cartão. Romântico. Quem é romântico canta, vai. Vai. Ah, não. Você falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Quanto tempo eu esperei a frase certa pra te mostrar que eu era. Eu te mostrar que eu era. Quitandinha. Banda Mega Fest. Banda Mega Fest. Minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi, escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. E você me arranha, e no final de tudo sou eu que apanho. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério. Pra que se apressar e revelar o mistério? Se existe sentimentos, não é adultério. Você sabe sempre que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém.